que nós pretendemos é mesmo criar algum impacto para que as entidades superiores, nomeadamente o Governo, perceba que os alunos não estão desligados desta luta e que, pelo contrário, estão a apoiar os professores, e é precisamente isso que estamos aqui a fazer hoje, a demonstrar o nosso apoio pela luta dos professores, que é também uma luta nossa, e eu diria que é mesmo uma luta de toda a sociedade, uma vez que a educação é o motor de um país. E vocês têm se sentido prejudicados com estas greves sucessivas? Sim, sem dúvida. Os professores estão cada vez mais desanimados, sentem-se injustiçados, obviamente, e depois com tantas greves nós perdemos muitas horas de aulas. Eu, por exemplo, estou no 11º, vou fazer exame no final do ano, já perdi mais de 8 horas de aulas da disciplina que vou fazer exame e, portanto, obviamente que saímos prejudicados no meio de tudo isto. Vocês conhecem todo o trabalho que um professor tem também fora da escola? Claro, claro. O trabalho de um professor não termina quando a aula acaba, pelo contrário, eles são das profissões que levam muito trabalho para casa e, obviamente, que nós temos que reconhecer isso, e para além disso são humanos, e portanto imagino o difícil que será levar, depois de um dia de aulas, ainda trabalho para fazer e ainda se tiverem de fazer viagens longas para casa. E vocês na sala de aula sentem esse cansaço dos professores? Um bocadinho, sim, mas eu acho que pelo menos no nosso agrupamento os professores tentam sempre contornar isso para nos conseguirem dar o melhor, mas nota-se, obviamente, porque já estamos nestas greves desde dezembro, já é muito tempo em que os professores se sentem injustiçados e que estão a lutar e parece que não conseguem ver a sua luta a ser reconhecida.